lembro daquelas noites enluaradas, e a gente não pensava em nada, só ficarmos sós. Da vidinha simples que a gente levava, onde o amor até sobrava e não volta mais. Mas eu também me lembro do que eu senti quando os seus olhos não eram só pra mim. Não vai me fazer voltar pra você. Nem se eu beber além da conta, nem que seja a última. Ah, em seus braços nunca mais. Nem se eu beber além da conta, nem que seja a última. Seus braços nunca mais. Beijo, Marcinho. Só dar amor e não receber é ruim demais. É muito ruim. Nunca mais. Tem que ser recíproco, né? Sempre. Mas eu também me lembro do que eu senti quando os seus olhos eram só pra mim. Ah, sua saudade não vai me fazer voltar pra você. Nem se eu beber além da conta, nem que seja a última. Ah, em seus braços mais. Nem se eu beber além da conta, nem que seja a última. Ah, em seus braços nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Valeu, Campo Grande. Obrigado, gente.